Boletim Oficial, Petrobras, Governo Federal, União e Reconstrução. A Obra Bar Dançante, o inferninho mais legal de BH. Venha se divertir e sacudir o esqueleto na casa noturna preferida da cidade. Música diferente, pessoas legais, ambiente seguro e cerveja super gelada. Os melhores DJs e as festas mais badaladas você encontra aqui. A Obra, aberta sexta, sábado e vésperas de feriados. Confira nossa programação em www.aobra.com.br. Conheça o aplicativo oficial da Rádio Inconfidência. Além da programação ao vivo 24 horas no ar, o aplicativo da Inconfidência traz conteúdos exclusivos, podcasts, entrevistas, playlists, promoções e um acervo de programas especiais que só a Inconfidência tem. Faça parte da nossa história e ouça de qualquer lugar do mundo. Acesse nosso aplicativo. É gratuito e está disponível para Android e iOS. Aplicativo oficial da Rádio Inconfidência. Baixou, clicou, tocou. O samba bate outra vez. O samba na sua mais ampla tradução. Sábados e domingos ao meio-dia na Inconfidência. Você está procurando um programa de rádio ao vivo e cheio de bons papos e tocando somente a boa música brasileira? Achou! Bazar Maravilha! De segunda a sexta, de 2 às 4 da tarde, aqui, FM Brasileiríssima 100,9, na AM880 e no site inconfidencia.com.br. Criação e apresentação, Tuti Maravilha. Produção, Flávio Henrique Silveira. Bazar Maravilha, 36 anos no ar. O melhor da MPB, a música popular brasileira em destaque no rádio. De segunda a sábado, às 11 da manhã, na Inconfidência. Juventude Sertaneja, as canções que invadem o seu rádio. Todos os domingos, às 11 da noite, na Inconfidência. Música e notícia, informações do Brasil e do mundo e a melhor programação musical do seu rádio. De segunda a sexta, às 8 da manhã, na Inconfidência. Você está na Rede Inconfidência de Rádio. Em Belo Horizonte, são 7h30. Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. Eu sou Regina Pala. Eu sou Márcio Roney. Temperatura agora em Belo Horizonte é de 21 graus. Confira os destaques de hoje no Jornal da Inconfidência. Prefeitura de Belo Horizonte envia projeto de reforma administrativa com custo de quase 50 milhões de reais. Ministério Público recomenda banimento de torcida organizada do Palmeiras por 2 anos. Enchente na Espanha deixa 95 mortos e rastro de destruição. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Inconfidência. Começa agora Jornal da Inconfidência. Oferecimento Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Rádio Inconfidência e o trânsito na cidade. Helicóptero Inconfidência no ar, sobrevoando encontro da Tereza Cristina na saída do elevado Itamar Franco com a Avenida do Contorno, entre os bairros Prado e Barro Preto. Semáforo com problemas e um verdadeiro nó no trânsito para quem vem do viaduto oeste do Complexo da Lagoinha e vai pegar a Contorno no sentido Savassi. E a fila também na Tereza Cristina, não só por conta do semáforo com defeito, mas há um carro com defeito na faixa central, na subida do elevado Itamar Franco, trânsito retido na Tereza Cristina desde a rotatória do Coração Eucarístico. Quem vem de Contagem, também da região oeste da capital, neste momento, o Amazonas é a melhor alternativa. Bradesco Seguro Alto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. Guilherme Lara para a Rádio Inconfidência. Você está ouvindo Jornal da Inconfidência. 7h32, a Câmara Municipal de Belo Horizonte recebeu nesta quarta-feira da Prefeitura da capital a proposta da reforma administrativa no Executivo. O projeto prevê impacto de R$ 49,9 milhões aos cofres públicos devido à criação de novos cargos. Entre as mudanças está a conversão da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar em Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Além disso, o projeto de lei cria a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A proposta também prevê a criação da Secretaria Municipal de Administração Logística e Patrimonial para gestão de compras e suprimentos da Prefeitura e da Secretaria de Mobilidade Urbana. Já a Secretaria de Assuntos Institucionais e Comunicação Social se transforma em Secretaria Municipal de Relações Institucionais, que também irá coordenar e dar suporte às instâncias de participação popular. Abaixo das secretarias, as novidades ficam por conta da Coordenadoria Especial de Vilas e Favelas e Coordenadoria Especial de Mudanças Climáticas. O projeto de reforma administrativa da Prefeitura de BH já começou a tramitar no Legislativo, segundo a presidência da Câmara Municipal. 7h33. Ministério Público investiga falsos alarmes de rompimento de barragem em Santa Bárbara, na região central de Minas. Os detalhes com a repórter Desirê Miranda. O Ministério Público de Minas instaurou o procedimento para apurar o acionamento indevido das sirenes da barragem CDS-2 da Anglo Gold na tarde dessa terça-feira em Santa Bárbara, na região central do estado. O acionamento causou pânico entre os moradores do distrito de Brumal, que começaram a deixar as casas apressadamente, achando que a barragem havia rompido. De acordo com postagens dos próprios moradores nas redes sociais, um idoso teria passado mal e foi socorrido por uma ambulância por causa do susto. Em nota, a Defesa Civil Estadual disse que a sirene foi acionada de forma indevida pela empresa e que ajudou a orientar a população sobre o equívoco. Já a Anglo Gold pediu desculpas aos moradores e afirmou que as barragens estão, abre aspas, seguras e estáveis, fecha aspas. A mineradora disse que iria apurar as causas do acionamento da sirene. O Ministério Público informou ainda que no último dia 3 ajuizou ação na Justiça contra a Anglo Gold, em que pleiteia a adoção de medidas que mitiguem ou reparem os impactos e danos causados, abre aspas, pela situação atual de reiterada violação de direitos humanos e fundamentais e do bem-estar das comunidades, fecha aspas. A ação aponta a ocorrência de eventos críticos decorrentes do exercício de atividade empresarial arriscada, incluindo a reiterada ocorrência de acionamentos indevidos de sirenes. Nessa ação, o Ministério Público pediu liminarmente que a empresa fornecesse moradia digna, segura e adequada para as pessoas residentes nas áreas cujo autossalvamento for impossível e que custeasse a elaboração de análise de situação de saúde da população atingida. O objetivo era o monitoramento da situação de saúde, estudos e análises que identificassem os problemas de saúde e o comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para direcionar as medidas necessárias à reparação. Esses pedidos, contudo, foram negados pela Justiça em primeira instância e o Ministério Público está em fase de elaboração do recurso. Para a Promotoria de Justiça de Santa Bárbara, o acionamento indevido dessa terça configura fato novo, abre aspas, o que reforma a urgência e a gravidade da situação, fecha aspas, e por isso o pedido de liminar será reiterado, visando a reconsideração da decisão de primeira instância. Reportagem Desirê Miranda. 7h36. Militares do Corpo de Bombeiros socorreram um homem em surto psicótico que estava em cima de uma árvore na Avenida do Contorno, no bairro Santa Efigênia, região leste de BH, nessa quarta-feira, depois de 6 horas de tentativas. Segundo a corporação, o homem dizia que iria morar na árvore e estava colocando em risco a própria segurança, a das pessoas e dos veículos que passavam pelo local. Os bombeiros informaram